Alô, DJ Sandro Consagrado, manda ver. Aí, DJ, bota o bagulho pra endoidar. Vamos lá, DJ Sandro Consagrado. Vai ver que isso não é drama, precisar raciocinar. Que beijo não resume em transa, mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que na vida fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Alô, Melri! Se teu hobby novo é sentar, quebra na J30. Parabéns, parabéns, mas preciso de você. Do rolê valer, senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. Então sarra, então sarra. A bunda no chão. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Na hora que me escutar, DJ Sandro, que isso não é drama. Poderoso mega quebra lajota 3D. Que me transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que na vida fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar. E aí, meu DJ? Pego essa não, compadre! Eu falei, senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. Então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão. Vai, meu amor! Ah, não, covarde! Vamos lá, meu quebra na J3D! DJ Sandro! DJ Sandro! DJ Sandro Consagrado. Fala doido! E agora tô num beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei, é que se faz, é que se paga, que em breve eu vivo rir da sua cara. E vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar, senti o dia inteiro. É DJ! Que eu quero ser um amigo louco. DJ Sandro Consagrado. Novo quebra-lajota 3D. Procurar alívio passando. Poderoso mega quebra-lajota 3D. Beijos que não tem gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Você lembrou de mim, não teve jeito. Fingiu a boca errada, lembrou da boca certa. Que tô numa gelada, lembrou da minha coberta. Perdão, que perfeito, que você não espera. Eu era, eu Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? E aí você conhece outro garoto, com novo amor, com gosto de saudade. Esquece por uma semana ou outra, importa de outro alguém pela metade. Me diz se eu sou alguma coisa, procurar alívio ou passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijo que não tem gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Você lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, nunca acertou. Quando chega o mês da pipa, terrorize, pode ir pra minha mulher, já deu o papo, hoje tu dorme no sofá. Tá de boa, tá suave, eu vou dormir com a minha chilena. Tá de boa, tá suave, eu vou dormir com a minha chilena. No ritmo do verão, uísque, mulher e praia. Vou subir uma pipa, te ensinar como dar laço. Vou subir uma pipa, te ensinar como dar laço. Descai o carretel, descai o carretel. Tu dá-lhe uma cabeça, pega no peitoral dela. Tu dá-lhe uma cabeça, pega no peitoral dela. Descai o carretel, descai o carretel. Tu dá-lhe uma cabeça, pega no peitoral dela. Tu dá-lhe uma cabeça, pega no peitoral dela. E depois que tu cortar, vou te ensinar como é pra parar. Descai o carretel, descai o carretel. Tu dá-lhe uma cabeça, pega pelo rabo dela. Tu dá-lhe uma cabeça, pega pelo rabo dela. Descai o carretel, descai o carretel. Tu dá-lhe uma cabeça, pega pelo rabo dela. Tu dá-lhe uma cabeça, pega pelo rabo dela. Chegou a época de pipi, os cara vai passar. Chegou a época de pipi, os cara vai passar. Chegou a época de pipi, os cara vai passar. Vai passar ser um menino, novinha. Vai passar ser um menino, sandinha. Vai passar ser um menino, cachorra. Vai passar ser um menino. Vai passar ser um menino. Sandro consagrado. Vamos lá, meu quebra-lá.

com seu cenário 3D. DJ Sandro Consagrado, novo quebra-lajota 3D. Vai embora, já chega de me enganar. Um amor que não vai me levar a nada. Cê achou que tudo ia ficar assim? Se me iludir foi sua melhor opção. Ainda tem espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Ficar assim. Se me iludir foi sua melhor opção. Ainda tem espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Quebra Lajota 3D. Tirando giro de R1, Range Rover bolada. Na balada é só uísque e Chandon pra mulherada. Rodízio de tequila pra elas ficar louquinha. Já ficaram, já tão louca, bobinho novinha. É só dinheiro, é só patrão, os manos tão pesado. Equipe explosão, ostentando bolado. É só dinheiro, é só patrão, os manos tão pesado. Os meninos sem futuro, ostentando bolado. É só dinheiro, é só patrão, os manos tão pesado. Os príncipes do rock, ostentando bolado. Vulcão Saldi, a carreta estressada. Vulcão Saldi, a carreta estressada. Deu mole, sai da frente, é Vulcão Saldi na parada. Deu mole, sai da frente, é Vulcão Saldi na parada. Vulcão Saldi, a carreta estressada. Vulcão Saldi, a carreta estressada. Deu mole, sai da frente, é vulcão saúde na parada. Deu mole, sai da frente, é vulcão saúde na parada. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? Tô fechadão com a DJ Melly, a musa das promoções. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida. É pancadão do vulcão, a carreta estressada. É pancadão do vulcão, a carreta estressada. Sente a pressão, sente a pressão, sente a pressão, sente a pressão. DJ Luan tá detonando, Pedrinho agitando, Paulinho e Verequete que estão no comando. Porrada de som, vulcão saúde tá chegando. Porrada de som, vulcão saúde tá chegando. Agora é assim pra balançar, pra sacudir. E vem as minas do meu bar, e vem as mano. Vamos lá, DJ Sandro consagrar. Aí, DJ Sandro. E vem as mina que o pop tá esquentando. Arrepia, meu DJ! Fala doido! Irmão, pelo amor de Deus! O garoto das produções! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a cara. Eu tô no pop, tô de patrão. Eu tô no pop e a novinha vai no chão. Não mexe com meu águia, que meu águia tá nervoso. Tá doido, mano? Cuidado que o bagulho aqui é doido. Não mexe com meu águia, que meu águia tá nervoso. Tá doido, mano? Aí, DJ. LC Juninho. Agora sim. Nandinho e Tomix. É pra esculachar. LC Juninho. É pra esculachar. Nandinho e Tomix. Então se joga. Então se joga. Se joga que o bagulho aqui é doido. Então se joga. Então se joga. Se joga que o bagulho aqui é doido. O bagulho é sério, hein? Eu tô no pop, tô de patrão. Eu tô no pop e a novinha vai no chão. Eu tô no pop, tô de patrão. Eu tô no pop e a novinha vai no chão. Tá doido, mano? Vamos, não vivem com palavras pra expressar esse momento. Onde os aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorri pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. Explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Quebra Lajota 3D. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, o boladão parar até se falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pega nós de porra, vai, vai, vai, porra, maluca, que eu tinha babá, e na porra daí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pega nós de porra, vai, vai, vai, porra, maluca, que eu tinha babá, e na porra daí, o cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas pedem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Esse amigo envolvido é putão treinado. Pega a novinha, nossa tétrica. Pega a novinha, nossa tétrica. Cargado, masticado de farinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Arriscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Sandro. Vamos lá, meu quebra-lajota 3D. Novo quebra-lajota 3D. Mano, minha mulher é louca, vai querer ir atrás de mim e passar a noite toda. Se ela me ver com os amigos, vai fazer maior barraco. Mas eu não tô nem vendo, é de rock que eu gosto. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer pá, pá, pá, pá, pá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer pá, pá, pá, pá, pá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer pá, pá, pá, pá, pá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer pá, pá, pá, pá, pá. Falando é MC Thiaguinho, hein? Tô fechadão com a DJ Melri, a musa das promoções. Deixa a mulher em casa. Não põe pra moer, viado. Bota pra moer, vai. Bota pra moer, bota pra moer. Som da galera. Bota pra moer, vai. Júnior Santorini. Olha o paredão, olha o paredão, olha o paredão, é a nova sensação. Olha o paredão, olha o paredão, olha o paredão, é a nova sensação. O paredão treme terra, botando pra moer. Não quero saber de nada, então vamos beber. A pressão de Macapá também tá por aqui. Paredão, príncipe negro, nós gosta assim. Pode trazer bebida, pra começar o esquenta, parceria de sucesso, quebrando a concorrência. Pode trazer bebida, pra começar o esquenta, parceria de sucesso, quebrando a concorrência. Da Júnior Santorini na produção, ele destrói, a concorrência se corrói. Não apoia pra moer, viado. Bota pra moer, vai, bota pra moer. Bota pra moer, vai, bota pra moer. Bota pra moer, vai, bota pra moer. Bota pra... É rock doi, tá doi, é rock doi, tá doi. É rock doi, tá doi, é rock doi, tá doi. Chega ele e bota na pressão. Não tem, não tem, não

amiguinhas e vai rolar aquele clima. Tratamento VIP deixa tudo no escurinho. Dá whisky pra ela e vai só no talentinho. E hoje eu tô de onda.